para o nosso segundo bloco, um bloco muito especial. Vamos falar agora sobre a prova da Truck Series, que aconteceu no Oval de Eudora na noite dessa quarta-feira, que marcou a volta da NASCAR às suas origens, aos ovais de terra, depois de 42 anos, né? Quase 43, porque a última prova foi no mês de setembro. Então, 43 anos incompletos, no caso. Vou começar com o Leonardo, posteriormente o Hélio, mas a gente tem bastante assunto. A prova foi muito interessante. Tivemos as provas classificatórias, inclusive, que também queria que participasse também da nossa discussão aí, falar do trabalho, principalmente do Norm Benning e tal, que eu achei interessante. Então, queria que o Léo já fosse puxando os destaques aí, depois a gente vai discorrendo mais sobre os assuntos aí. Para começar, então, vamos falar da primeira bateria, que foi o destaque, foi o Ken Schrader, né, que ganhou a corrida lá. Então, com certeza, o Ken Schrader mostrando que ainda entende do riscado, ainda, vamos dizer assim, né? O David Benn foi apenas o terceiro colocado na primeira bateria. Aí na segunda bateria, o Jerry Landers é um cara que especialista e que anda em pistas de terra, né? E tem o Matt Crafton, que ficou em segundo, o Paludo ficou em terceiro, né? E o Darren Austin já ficou em quarto. Foi assim, foi a segunda bateria aí foi uma bateria mais interessante um pouco. E vamos falando da terceira agora. O Timothy Peters venceu, o Brendan Gaughan foi o segundo e o Kyle Larson em terceiro, né? Nessa terceira bateria aqui, o que me chamou um pouco a atenção foi o Kyle Larson já mostrando que com certeza ia ser a noite dele, o Kyle Larson ia aparecer, gostei da bateria. E na quarta bateria, meu destaque vai para o Max Gresham, que fez uma boa corrida. No final teve que fazer uma recuperação lá e foi super bem. E o Austin Dillon aqui, ele terminou apenas em quarto. Não imaginava que ele iria fazer o que ele fez, que foi lá depois no final ganhar até a corrida. E na quinta bateria foi a vitória de Jeff Burton. Aqui já foi o pessoal que já entende um pouco mais, né? Jeff Burton, Ryan Newman, Ty Dillon, o pessoal que entende um pouco mais. Principalmente a família Dino. A família Dino, não sei se vocês lembram, mas semana passada eu falei que eles mantêm uma equipe que corre no dirt, que corre nas pistas de terra, né? E pra mim, eu acho que foi o destaque já, né? Foi o Last Chance, foi o Norberg, né? Quando ficou espremido lá no muro pelo Greenfield. Greenfield, né? Ele foi espremido lá e ele acabou ainda terminando em quinto ainda. Acho que foi o maior momento antes de começar a corrida mesmo, foi o maior momento. Todo mundo gostou. Eu até postei uma foto bem bacana do Bang lá no, na, na página da Dead Race lá. Foi fantástica a participação dele naquela corrida. Foi ele todo espremido no muro e mesmo assim ele forçando e chegou ainda e terminou em quinto e se classificou para a última corrida. Bom, falando um pouquinho já da corrida principal, foi a vitória do Aston Dillon, né? Ele venceu. No finalzinho lá, o Kyle Larson e o Ryan Newman se batendo lá para ver quem terminava em segundo, né? E logo no comecinho da corrida também, eu queria só destacar o Ken Schrader, que mesmo ele largou em primeiro na frente, lógico que ele não vai andar com o pessoal novo, não tem condição para ele, já é bem mais velho. Mas ele fez um bom começo segurando e tudo na manha, foi na habilidade mesmo, ele segurou o pessoal ali em algumas voltas ele ainda. Gostei bastante do Ken Schrader. Bom, por enquanto meus destaques são esses. Então, pessoal, o Léo já falou tudo sobre as primeiras classificatórias, né? As cinco primeiras, né? A Last Chance foi sensacional. Todo mundo torcendo pelo Norm Benning, né? Na classificatória dele, ele já mostrou que tinha é potencial para isso. É um piloto que muita gente ignora, fala que só fica atrapalhando, tomando volta, mas dessa vez o veterano, ele já teve uma vitória na arca, Pedro, Léo. Não, se não me engano, eu não tenho uma vitória em nada. Beleza, beleza. Eu Mas até postei. Eu até postei uma foto no Twitter e postei lá na Dead Race também. Ele tem. Quer ver? Tem um post aqui, meu. Até foi destacado o post aqui no, na, no meus, meu ranking aqui, ó. Ele tem 102 largadas. Ele está no sétimo ano da Truck Series e não tem nenhum top 5, nenhum top 10. perfeito. Mas o Benning, eu achei muito, muito legal e muito bonito aquele negócio de parceria, todo mundo torcendo para ele. Até na hora do final lá, a câmera tava filmando os membros da Richard Childress, né? O Richard, o Brendan Gogan, os mecânicos lá, terminou, todo mundo aplaudiu. Foi um momento do. Diria que foi um prenúncio do que ia acontecer mais tarde, mas. Foi o momento de herói do Benny, né? No final lá, a saudação que ele fez pro Greg Aprile. Só eu fui buscar seu pedido aí. O melhor resultado do Benning no Stock Car é um terceiro lugar na Arca em 2004, num oval de terra lá em Springfield. Tá? Nossa, velho. 2004, que é o melhor resultado dele. Foi em Mas Springfield, no oval de terra. que Pela Arca. sensacional. Aí é a terra, da mesma maneira que a chuva no monoposto, né, na Fórmula 1, é tipo, digamos que mostra o cara que meio que nivela equipamento, nivela, porque querendo ou não, quem via aquelas outras provas da Truck Series, via que aquele Truck 57 ele não tinha força para bater com o carro do carro 81, né? Do Griffin, não, 81 não. Agora eu perdi o nome. 84. Qual que era o nome do Griffin? 68. 68 o Eita, carro dele. O truque perfeito. dele. Então, daí o Griffin, ele até era patrocinado por uma firma de asfalto e querendo correr na areia, né? Na terra, né? É um fato meio É engraçado verdade. do. Outra, só aproveitando, você falou sobre o nivelamento, né, que aconteceu. Pra gente ter uma ideia. Nenhuma truck abandonou, cara, essa corrida. Eu falo assim, não abandonou, não fez nenhum starting park, não teve nada disso aí. Das 30 que largaram, a única que abandonou não por acidente foi a do Jeff Babcock, que abandonou porque o motor estourou já na volta 63, já quase no meio da corrida. E a outra Pedro. truck que não completou foi a truck do Johnny Sauer por causa daquele acidente. As de Algum. do demais, todo mundo foi até o final. Pedro, Léo, algumas ausências que meio que foram sentidas pelo pessoal que acompanha mais afinco essas corridas que ocorrem no interior dos Estados Unidos, a USAC, o World of Outlaws, como o Swindle, por exemplo, os Swindles, né? Ontem tinha etapa da World of Outlaws em algum lugar dos Estados Unidos. Por isso que alguns grandes pilotos da Terra não compareceram lá. Foi Até uma o ausência que Brad não. Switch também não foi também, porque ele estava participando de um evento também. O Brett Sweet, eu acho que chega até a disputar o campeonato desses É, dessa ele era categoria. para ir na Truck 5, se eu não estou enganado, que ficou com o Jason Bowles. Isso. E o Bowles foi bem, foi para o Booker Andou Larson bem, naquela. andou bem um Mas grande então. tempo. Não, mas a gente nem entrou no fator, mas. Já na prova do Crafton, ele já mostrava um traçado ali que ninguém tinha feito. Eu não vi, só via umas três baterias por causa da faculdade, né? Cheguei meio atrasado em casa, mas para você ver como foi engraçado, né? O cara fazendo o traçado totalmente por dentro, sem entrar na inclinação, enquanto o pessoal ia por fora, raspando no muro. Foi sensacional. Eu queria, não sei se já completou sua parte de destaques. Já. Já então, eu queria. Bom, eu não vou dar um destaque agora, que nós vamos. Depois nós vamos falar de Kyle Larson, vamos falar de Austin Dillon. Vamos falar de campeonato também. Mas assim, eu queria falar sobre o evento, cara. Assim, foi criada uma expectativa tão grande e Como que E correspondeu correspondeu. exatamente? Como que correspondeu tão bem às expectativas que foram criadas? Apesar da gente não ter tido o final assim, aquela loucura e tal, de, mas assim, tivemos pelo segundo lugar. Mas com a vitória do Austin Dillon, assim, a gente vê que toda a organização, todo o trabalho que foi feito, toda a expectativa que foi gerada, ela foi correspondida em todos os eventos. As cinco corridas classificatórias tiveram seus pontos interessantes. A Last Chance foi fantástico, a disputa do Norm Benning com o Greenfield. Tipo assim, chamou toda a atenção. Quem já estava esperando alguma coisa ficou ainda mais ansioso por ver aquele trabalho do Greenfield e principalmente do Norm Benning para tentar estar tá dentro da prova, estar tá dentro do evento. Para a gente ver o tanto que era importante participar do evento. E como eles levaram a sério o negócio mesmo. Não foi, além de valer pontos no campeonato, não foi uma corrida de exibição. Foi uma corrida à vera mesmo, assim. Os caras parece que voltaram mesmo no passado e correram com vontade, com determinação. Então, quer dizer assim, e todo o evento em si foi muito bonito. Desde de parte de hino nacional, presença do público, oração. Tipo assim, olha, eu fiquei impressionado mesmo, assim. E até vamos falar disso no, mais pra frente, mas assim, foi uma cartada da NASCAR, assim, muito, muito certa. Pedro. É, e é uma coisa que tem que, eu já vou dar a minha opinião, eu acho que tem que ser uma coisa que tem que ser algo especial, tem que ser como a gente espera uma Daytona 500. No ano que vem a gente tem que esperar a prova de Eldora da Truck Series. Não ficar inventando que tem que botar Nationwide na terra, botar Sprint Cup, não. Pra mim esse aí vai ser o grande evento da Truck Series, vai ser como se fosse a Daytona 500 da Truck Series. Todo mundo vai esperar para ver a prova de Eudora na quarta-feira do mês de julho. Então, assim, eu acho que cara, foi perfeito. Todo evento foi perfeito. É, inclusive pole do Schrader, é tudo. Acho assim, não podia ser melhor do que foi. Na sua opinião, Então, pode pode falar? falar, Só terminando. pode. Na opinião de vocês dois, foi o maior acerto da NASCAR dos últimos 5 anos? Com certeza. Sem dúvida, eu acho que foi. Essa Com volta às certeza. raízes. Eu E acho o Léo. que os mistos, os mistos, a ampliação dos mistos da Nationwide, né? E fora, bom, você põe bem direto. Corrida de Montreal em 2008 e Eldora agora. Para mim foram os dois marcos. Correr na chuva. Em misto e as corridas na terra, mas nem se compara. Eu acho que nada foi tão grande quanto foi o evento de ontem, assim, de quarta-feira. Foi, cara, foi muito, foi espetacular. Foi um show Diferente mesmo, assim. Eu fiquei de dos boca aberta. foi um show Diferente. mesmo, porque assim, a essência da NASCAR é oval. A NASCAR nasceu no oval de terra. Então assim, eu vejo os mistos na NASCAR, eu vejo como um atrativo a mais, para não falar que não deu chance para eles participar, vamos dizer assim, do campeonato. É, os mistos são um atrativo. Agora já a NASCAR correr na terra, para mim isso é o maior acerto, viu? É isso, é a NASCAR voltando a ser NASCAR. Que isso, é isso que eu quero que vocês entendam, vocês não são obrigados a concordar, mas eu acho que isso tem que ser um evento especial, e da Truck Series, entendeu? Eu acho que assim, não pode querer generalizar de novo, aí vai virar uma coisa comum. Não, o bacana vai ser todo ano a gente esperar essa prova de Eldora no mês de julho. Vai ser tipo, igual eu falei, vai ser tipo a Daytona 500 da Truck Series, todo mundo vai querer participar. Ano que vem devemos ter muito mais trucks inscritos. É, o evento deve continuar. A NASCAR já tá mexendo o palito já. Tipo assim, o Tony Stewart tava aparecendo um pinto no lixo ontem. Tava super feliz. Correndo para um lado e pro outro. Cumprimentando os pilotos. Antes mesmo da corrida começar. Então quer dizer assim, pô, foi lógico, foi de longe. Tá. Talvez tenha sido o maior acerto da NASCAR nos últimos 10 anos. Se brincar, talvez até mais. Foi espetacular. Isso é, foi fora de série. Foi um evento perfeito. O que eu achei espetacular de tudo, pessoal, foi o seguinte: o grande diferencial da NASCAR, a Indy, ou DTM, ou qualquer outro tipo de categoria, até a própria Fórmula 1, no posto em geral, é que, basicamente, em qualquer Manaus, que era uma categoria essencialmente popular. Tudo bem que o povo nos Estados Unidos normalmente é classe média, né? Lá é muito mais fácil de você ter um carro velho, por exemplo. E qualquer buraco que você for lá, tem um ovalzinho de terra, tem, e é muito barato o cara começar a correr. Imagina, velho, o cara que mora no interior dos Estados Unidos, tem o seu carro velho lá, seu Modifier lá da vida, seu Sprint Car, tá vendo na TV o Ryan Newman, o Kyle Larson andando no mesmo jeito que ele anda na sua pista, sabe? Essa volta raiz, essa volta raiz, volta home track, cara, eu acho que é a grande jogada desse fato, cara, porque querendo ou não, o que faz a NASCAR o que é hoje é a sua base, é a sua raiz. Mesmo se os Friends falir, se a NASCAR em si, a Sprint Cup falir, por acontecer uma tragédia, a categoria falir, ainda em algum buraco dos Estados Unidos vão ter alguns carros fazendo curva em oval lá, correndo lá. Vocês devem concordar comigo, que é o grande diferencial. É o que aproxima a NASCAR do povo mesmo. Diferente de outras categorias que depende de uma certa. Não tem essa ligação direta com o povo. Queria saber o que o Léo tem a dizer disso. Você entendeu o ponto que eu peguei? Entendi, sim. É o mesmo problema. É o mesmo problema, não. É o problema do Brasil. Por que o Brasil não pega automobilismo? Porque é um esporte caro, muito caro. Não é qualquer um que chega lá. Não é qualquer um que consegue chegar lá. Por ser um esporte muito caro, não tem infraestrutura. Não tem pista no Brasil. Não tem nada no Brasil. Aliás, o automobilismo do Brasil é quase morto. Só que aí você, por exemplo, você pega a arrancada. Fugindo completamente do assunto. Você pega a arrancada. Pô, vai lá esse final de semana, se eu não me engano, dia 28, vai ter um campeonato de arrancada lá em Interlagos, valendo 18 mil reais. Pô, o cara tem lá o Chevetão lá com motor de Opala V6, com biturbo, o cara vai pôr o trem lá pra correr, entendeu? Então, tipo assim, o que aproxima o cara a gostar daquele esporte é ele poder fazer, entendeu? Ele dentro da possibilidade dele poder fazer. Porque quando tem a final da arrancada, a final do Brasileiro de arrancada lá em Curitiba, lota de gente. Dá mais gente na final do Campeonato Brasileiro de arrancada em Léo. Curitiba do que na Stock Car. Por quê? Porque, querendo ou não, velho, o cara sabe que é o mais próximo dele ali, entendeu? É o mais próximo. Que se ele quiser, ele investir com um pouco de sacrifício, ele consegue montar um carro para poder estar tá lá correndo, entendeu? Ele consegue pôr o carro dele lá na pista para correr também. É É isso que faz vou a falar só o um NASCAR, número. entendeu? Só o um número aqui pra gente ilustrar o que o Hélio tá falando. Só a Welling All American, que é a Limited Late Models, que corre nos Estados Unidos inteiro e é um ranking por pilotos, tipo assim, o cara pode correr só naquele determinado circuito e ele tá participando do campeonato a nível nacional, né? É um ranking de pilotos. Isso São mesmo. 3 mil pilotos inscritos. São 3 mil pilotos cadastrados só na Welling All American. Então aí a gente tem a Welling All American, que são cada circuitinho. Tem seu campeonato e dentro desse campeonato de circuito o cara vai qualificado para um ranking nacional. Aí temos a Modified, que são três séries, se eu não estou enganado, é isso mesmo, são três séries. Isso mesmo. Temos as KMs, que são duas séries. A série da Arca, Isso, temos CRA Super. Arca. A Arca tem Truck, tem Midwest, Midwest, CRA, tem várias. aqui Então quer dizer Steve assim, Russell veio de lá. só de. Tem uma categoria chamada É, Roadster Pro Cooper Series isso. também, que ela é bem parecida com a Arca. Tem vai, E se então eu assim, não me engano, o Logano veio dessa daí, dessa Roadster Pro Cooper Series, tá? O Logano veio de lá. acho que até mudou Eu de tenho. nome agora, tá chamando É, RX, acho. mudou o patrocínio. Eu tenho X1, alguma coisa gravado. assim. É, eu não tô me lembrando o X1, nome. X1. Vocês estavam X1, falando do né? Agnew lá. O Agnew Isso, veio veio daí. gravado uma. Eu tenho gravado. Eu baixei em 2006. Desde 2006. Eu baixei uma corrida dessa Roadster Pro Cooper Series que eu já assisti, a X1, né? Eu baixei umas duas vitórias do Logano. Eu tenho gravado isso. Quando ninguém imaginava quem ia ser Logano. Eu tenho guardado aqui bonitinho. Então é um mundo. Só falando de NASCAR, se a gente for estender para a Arca tem as regionais também, tem um campeonato de truck e tem as corridas. Então, cara, em cada buraquinho lá nos Estados Unidos, você vai lá, tem um cara, ele tem uma fazendinha que ele planta milho lá No fundo da sede dele, ele tem lá um ovalzinho de 0,25 milha lá, pra ele correr, e ele faz um carro pra ele lá, pega um carro velho, entendeu? Então, tipo assim, a NASCAR, ela mostrou que ela tá mais próxima do público. Foi bem o que o Hélio disse, mas assim. Então ela, lógico, ela levou a truck, levou aquela estrutura monstra dela. Mas assim, pô, levou lá pra Eudora, cara, um circuito que é um circuito super tradicional, que foi fundado em 54. Tem toda uma história de carros de sprint car, né? E conseguiu aproximar, o cara se viu próximo daquilo ali. Então foi a volta às origens, a palavra é essa. Ela voltou às origens e voltou de forma brilhante, entendeu? Pra mim foi igual, eu fiquei sem palavras realmente, sim. Pra mim, perfeito é a palavra que definiu todo o evento que aconteceu, assim. Foi E fantástico. uma das entrevistas perguntaram entre as corridas classificatórias, depois que o Ayrton ocorreu, perguntaram para o Ayrton Newman, né? O repórter do Speed perguntou para o Ayrton Newman, falou assim, e aí, você gostou de voltar a correr na terra e tal, né? E você acha que é um novo marco, você acha que isso é um novo marco para a NASCAR? Aí o Ayrton falou assim que falou que é lindo voltar a correr na terra, né? Ele falou que talvez, mas eu penso eu que é assim, é um novo marco para NASCAR assim, essa volta aí da NASCAR correr na terra também. E Pedro, só voltando um pouquinho para trás o assunto, nesse final de semana agora que passou, no sábado. No sábado, depois dos dois parques, depois dos dois practices da Nationwide Series, correu a categoria do Frank Kimmel. Uma categoria do Frank Kimmel que corre em Chicagoland, chama Street Cars. É carro de rua mesmo, carro de rua sem adaptação nenhuma, carro não tem adaptação nem nada, com pneu radial mesmo, de rua, e o pessoal corre lá, faz a categoria lá e eles correm lá no oval, lá em Chicago. É uma coisa super legal, um campeonato super interessante. É o cara que tem aquele carro velho na casa dele, ele vai lá, mexe, dá um tapa aqui e põe um carro pra correr. É isso, o cara precisa ser o Jimmy Johnson, ganhar cinco títulos, Mas ganhar já tá prevendo o 50 mil futuro já. corridas. Vai ganhar 6, sim. Pode ficar Vai tranquilo. ganhar, esse Vai você ganhar. vai ganhar, fica tranquilo. Mas ele sabe, não é isso. O cara que tá em casa, pra ele. E lá no final de semana, lá e correr, o cara já tá fazendo a paixão dele. Né? Aí o cara quer chegar no domingo e ver a NASCAR mesmo, ver esse Sprint Cup na pista, para ele vai ser maravilhoso. E ontem, para mim, foi uma volta da origem. A NASCAR acertou a mão. Eu tava assim, eu tava tão ansioso para ver a corrida que na segunda-feira já tava me roendo já, que eu queria muito ver a corrida. Na quarta-feira. Foi uma pena enorme mesmo, a Fox Sports deixar de ter passado um evento tão grande e tão importante que foi a corrida de Eldora para passar o futebol. Não estou falando que o futebol é ruim, que o futebol não Não, presta. eu até entendo, Mas mas foi final de Libertadores, é o carro-chefe do canal. Eu, entendo, sobre isso aí, eu só quero pegar um. Eu só vou aproveitar que você mas falou, eu vou falar um negócio. pro fã da NASCAR, a Fox Sports deixou de passar o evento do ano. Podia ter colocado como faz com os jogos da Libertadores, podia ter jogado pro FX, quem queria ver assistia. Mas assim. E aí hoje os caras vão passar o VT, deve estar passando agora, não, ainda não, 22 e vai começar 23h40, eu acho. Daqui uns 25 minutos. Então, os caras vão passar o VT depois do VT do jogo que eles já passaram ontem, na verdade eles não deixaram de passar a corrida. Eles iam passar o futebol mesmo. Mas assim, pô, podia dar um horário mais novo pra corrida, já que vai passar o VT mesmo, não botar no, na boca da madrugada. Mas é outro negócio e eu já até tinha me expressado hoje sobre isso no Twitter já, porque tipo assim, tá, eu entendo, pode não ser tão rentável, ou sei lá, não ter tanta visibilidade, mas assim, se você não colocar pro pessoal ver também, e não divulgar, ninguém vai querer ver também. É um negócio que não tem mídia, né? Ninguém tem atenção chamada para isso. E ainda mais, Pedro, a gente vive num país, as pessoas normalmente, a maioria, a massa, assim, Não, sem aqueles negócios de falar, ah, o Brasil é uma bosta, o de fora que é o bom. Mas, só resumindo, eu acho assim, o brasileiro, ele é muito Maria vai com as outras. Eu acho que todos os povos são desse jeito também, não é mal julgando, mas tem muito esporte aí que neguinho come, neguinho que fala, ah, isso aí não presta, isso aí não serve. Futebol americano, por exemplo, o Léo, que é mais das antigas aí, eu acho que ele deve lembrar. Cara que quando, há uns 5 anos atrás, quando você falava em NFL, o cara tinha o maior preconceito com o futebol americano. Você pode me desmentir, Léo, mas o Não, é próprio verdade. UFC, não, o próprio UFC, de uma hora, o UFC também com certeza deve ter passado por isso. Há uns 5 anos atrás eu conhecia duas pessoas que gostavam de UFC. O resto meio que tinha meio que um preconceito. É assim, eu acho que a NASCAR no Brasil ela tem que ser encarada mais ou menos como foi a NFL. A NFL precisou de ter algum brasileiro no meio para ser tão popular como é hoje. E ela começou a se popularizar pela internet. Querendo ou não. E eu até queria aproveitar isso aí e falar porque a Fox está promovendo a barriquelização do Piquet, né? Com esse tipo de marketing que ela está fazendo. E principalmente durante essas provas, né? Ela está voltando a falar do Nelson, apesar de a gente estar falando da Truck. Ela está promovendo a barri. É o que os caras escreveram aqui, transformar o Nelson no novo barriqueiro, né? Então ela está barriquelizando o Piquet, entendeu? Tá tornando ele o mocinho do negócio e tá, sei lá, tá tratando de forma errada o Pedro, negócio e dando muita atenção. verdade mesmo. Tá igual quando você vai assistir os treinos livres da Fórmula 1 na Sport TV. O Lito só falta chamar o Felipe Massa de meu amor. Eu acho que o Lito, ele puxa tanto o saco do Felipe Massa durante a transmissão lá, que eu não sei, deve ter pedido o cara pra namorar, não Não, só e porra. é bem o que o Hélio falou. Não precisou de nenhum brasileiro estar na NFL para a NFL virar o que é aqui no Brasil. E só para continuar, lógico que a vinda do Nelson e do Paludo atraíram novos fãs. Mas eles não podem esquecer que já tinha os caras que acompanhavam antes desse pessoal estar. Então quer dizer, o que está acontecendo? A corrida de domingo no, na, na Fox, ela se tornou enfadonha, ela se tornou cansativa. Para quem estava assistindo na Fox Sports, aqui do Brasil, porque o assunto não tinha corrida, cara, só tinha assunto, no caso, o Nelsinho. Então, assim, a gente tem que lembrar que não tem só ele correndo. E assim, mas assim, falar da Fox tá difícil porque o canal tá fazendo tudo errado. Não só em termos de NASCAR, em termos de tudo. Porque o canal tá perdido ainda, entendeu? Então, eles já não dão tanta moral para categoria e acho que se eles acham que dessa forma eles vão conseguir atrair público, que seja feito, mas não vai conseguir atrair público, lógico, são três categorias, mas não vai atrair público passando um VT inédito, depois de um VT de um evento que eles já transmitiram ao vivo, às 23h40 eles vão entrar com um VT inédito, depois de um VT do negócio que eles já tinham passado ao vivo. Então Léo quer e dizer Pedro. assim, eu não sei, é difícil, talvez. Talvez poderia estar melhor, mas estão fazendo as coisas da forma errada. Então acho que é por aí. Olha, só para encerrar da minha parte essa questão Fox Sports e Delsin, de como eles estão levando a coisa errada, é o seguinte. Todo mundo sabe que a NASCAR é difícil pra caramba. De 38 provas, é um ou outro e ganha 5, 6 no ano. Sabe, esse negócio de você colocar só o brasileiro, tipo, tentar vender só um piloto entre 43 não funciona. Imagina se eles tentassem vender só o Kyle Busch, de 38 corridas, ele mal ganha duas por ano, mal ganha três. E olha que é o cara que é fodão da categoria. Mas Mas, venderam tipo, bastante, mas. não, venderam bastante. Não, mas eu tô falando, tipo, nesse espírito do brasileiro, É no porque que não. nem o Léo. Porque. Não, Vamos dar nome aos Pedro, bois. Porque Pedro. Não, Pedro, a Pedro, Pedro. equipe da Fox Sports e a mesma equipe, a antiga equipe do Speed, hoje o Figueroa já não tá, mas não. Cara, não precisa ter mocinho bandido em automobilismo. Não precisa disso. Entendeu? Então não precisa transformar que seja o Nelsinho porque é brasileiro. No mocinho, quando as coisas não dão certo, é sempre problema no carro e tal. E da mesma forma que você não precisa transformar o Jimmy Johnson num cara que faz falcatrua, que no Chad Knaus que mexe no carro errado, que a equipe render que é isso, que a equipe render é aquilo, que o Tony Stewart é malvado e que o Kyle Busch é o Fangio da NASCAR ou a reencarnação do Dale Earnhardt. Então não precisa disso. Não, sim, só, Pedro. é só fazer, Pedro, é só só que eu tô ser falando. parcial na corrida, falar o que tá Claro. acontecendo. Lógico, a gente brinca e tal, mas a gente não tá. Tem, é até interessante a descontração, tal, as brincadeiras, mas assim, não precisa levar isso tão ao pé da letra, como tá sendo feito, principalmente nas transições da Nationwide, entendeu? Claro, mas o ponto que eu quero pegar é outro, por exemplo, eles estão perdendo muita chance de pegar um ou outro piloto que é rentável, que pode estar por exemplo, o cara tá vendo o cara crescendo ali na cara, você pega e desvaloriza você tá desvalorizando o seu produto mesmo, sabe? Ah, o cara é, sabe? Tem algumas coisas que são desnecessárias, mas enfim, vamos voltar a falar de Eldora que tava melhor. Então, vamos falar de quem? Vamos falar de Kyle Larson. Ah, então, o Larson foi o show da corrida. Mesmo não ganhando a corrida, mas ele, quando liderou, foi forte. Saiu de 13º para primeiro em 30 voltas. Apareceu do nada, passou todo mundo. Só perdeu a liderança naquele momento que ele tentava passar o retardatário, né? O Herman Quiroga. Mas mesmo terminando em segundo, ele foi o cara da noite. Então, Mesmo com a vitória do Dillon. isso, eu queria falar assim, eu até, quando eu tava no Twitter comentando a corrida, eu tinha colocado assim, que o Kyle Larson tava fazendo uma prova impecável. Foi até no final do primeiro segmento, foi assim, né? Das 60 voltas. Ele foi impecável. Pô, largou lá de trás e veio se recuperando e tal, e arrumou a liderança rapidamente, acho que até com 40 ele começou a liderar. Só que ele cometeu um erro. Ele cometeu um erro e acabou entregando a posição pro Austin Dillon. E o que que aconteceu? Quem passou a ser impecável foi o Austin Dillon. Então foram assim, a prova foi dividida em duas. Lógico, foram duas partes. Foram a parte que o Kyle Larson liderou de forma impecável, até ele cometer o erro. E depois passou, transferiu o bastão pro Austin Dillon, que foi impecável, inclusive nas relargadas, que terminou a prova na frente. Talvez se o Kyle Larson não tivesse cometido aquele erro, ele tocou no Quiroga quando estava fazendo outra passagem no retardatário, no caso que era o Herman Quiroga, que ele cedeu a liderança, não fosse aquele erro, talvez ele conseguisse se manter. Mas assim, ela foi bem dividida a prova nisso, mas assim, no geral foi bem interessante, lógico que ele teve um momento de pressão e tal. E o Ryan Newman acabou atrapalhando um pouco. Talvez se o Newman, com toda a experiência dele, inclusive em ovais de terra, não tivesse chegado ali naquele bolo, a coisa ia ficar entre mais os moleques, mas como o Newman chegou ali, acabou talvez tirando um pouco o foco do Larson, fazendo com que o Larson tivesse mais que defender posição do que pensar em ganhar. Mas de qualquer forma, assim, pô, o Larson deu um show, cara, ele foi perfeito. Não fosse aquele pequeno erro, que depois passou só o bastão pro Dillon, que sabe fazer o trabalho. O Austin Dillon é considerado um piloto especialista em oval de terra, então. Assim, foi fantástico. Os três primeiros, no caso foi o Dillon, o Larson, o Austin Dillon, o Larson e o Newman, são três pilotos fora de série, né, nesse tipo de circuito, né? E o Kyle Larson, cada vez mais, mostrando que sabe guiar qualquer coisa em qualquer lugar, talvez. Os números dele na. Pode falar, pode falar. Uma versão do Kyle Busch mais que melhorada, né? Andando bem na terra, andando bem no asfalto. Andando bem o oval, andando bem o road course, andando bem tudo. Eu lembro até que um amigo meu, não sei, acho que até que ele participa de um podcast aí, uma vez eu lembro que ele falou no Twitter que esse talvez podia ser o Caio certo, né? E eu acho que esse que é o Caio certo mesmo, o cara que chegou pra tocar fogo no negócio. Olha, então, quanto ao Kyle Larson, se você for ver a estatística dele na Truck Series, é espetacular. Ele tem 6 largadas e digamos que ele poderia ter ganhado 4 corridas. E vamos recapitulando aqui. Ele estreou no Kentucky ano passado, o motor estourado no mais, ainda conseguiu um top 10. Na segunda prova em Atlanta, quem viu aquela corrida nunca mais vai esquecer daquele piloto 4, saindo de lado lá, passando todo mundo por fora, raspando no muro, naquele oval difícil de Atlanta que tinha um asfalto bem complicado. Aí Phoenix e Homestead, ele quase venceu. Por muito pouco, não venceu. E Eldora, ontem, teve aquele problema lá, senão ele bem que poderia ter vencido a prova. Ele, em 2 corridas, é o piloto que mais liderou na Truck, nesse ano. Ele só relarga mal, na verdade, né? O negócio do Kyle Larson, que ontem, por exemplo, deu para ver que nas relargadas ele não conseguia avançar, ele Ele só comete ficava. alguns erros, meio que, mas é muito falta de Como ele experiência perdeu, esses como ele dois. o jeito que ele perdeu a liderança foi um erro de. Ele tava bem afobado. Ele já tinha tocado no Ryan Blaney para tentar uma ultrapassagem, para colocar uma volta no Blaney. E depois ele tocou no Quiroga, que foi quando o Isso Dillon me assumiu lembrou de forma definitiva. Bristol. Bristol na Nationwide. Ele cometeu um erro bem parecido quando ele perseguiu o Kevin Harvick e o Kyle Busch. Tanto que ele terminou a corrida com o Sprinter lá balançando lá. Não sei se vocês lembram, faltando É bom ter 20 pilotos não. assim, pilotos bons, fora de série, vamos dizer que o Carlos já está se colocando como um fora de série. E outro, ele é agressivo, ele não tá nem aí se ele vai bater, se vai machucar o carro, o que que vai acontecer. O negócio dele é pôr o carro na frente. E eu acho que quanto mais pilotos assim a gente tiver, melhor. Desde que o cara não seja um cara que é desleal com os outros companheiros. Que até agora Como ele fez. como o Kyle Como o Larson não Kyle se Larson mostrou. fez lá na corrida em Daytona. Você fala na Daytona agora, na 250 agora? Não, na Não, Daytona. Na desafio da Daytona praia, no não. Late Model. Super Late Model. Ah, mas ali é uma corrida de exibição, né, cara? Ali não valia ponto pra ninguém, né? Mas valeu um Olha. dinheirinho, né? Ah, Não, mas aí, meu olha. amigo, você pôr 100 conto na minha frente aí e falar pra mim, ô, empurra ele ali fora ali que o 100 conto é seu. Você não ia me empurrar também? Oh. Por dinheiro, meu amigo. É lógico, é corrida de carro, você tem que ganhar Mais uma dinheiro. coisa, véio. Mas Vocês eu acho dois. Ô, que ele não ia fazer isso com um cara que na Nationwide não vem fazendo isso, né? vocês dois aqui rapidão. Daí você já entra lá. Me fala um negócio, imagina um cara com pouco, nem 20 corridas na categoria, um ano e meio de Stock Car. O cara mandando o Ryan Newman, que de querendo ou não, é um dos pilotos mais. Não temidos, mas digamos que um dos caras da NASCAR que menos um piloto quer ter confusão, ele tava jogando, tava deixando o muro pro Newman, cara. Sabe? É incrível como Então, ele. o que eu gostei, falando nisso, é que ele já tinha feito esse tipo de trabalho na Nationwide com o Jimmy Johnson, né? Que ele foi em Phoenix, né? Que ele ficou peleando com o Jimmy Oi. Johnson. E tipo assim, cara, ele não se abala. E outra, parecia que ele tava no terreno dele ali, na verdade, né? Ele falou, vou dar o lado aqui pro Newman e vou ver o que que vira. E assim, foi uma corrida limpa dos dois, né? Assim, foi fantástico, cara, pelo amor de Deus. Eu queria que tivesse 250 votos a prova, porque Léo, foi muito boa. foi o que eu achei mais interessante da corrida, né? Com todos os fatos que aconteceu, foi que assim, foi que nivelou muito. É igual nas categorias quando tem algo adverso. E nivelou completamente. Nivelou muito demais o nível dos pilotos ontem. E só um dado bem interessante aqui, bem curioso, a evolução do Ryan Newman em Eldora. Em 2010, ele terminou no Prelude to the Dream, né, que é aquela corrida exibicional que eles fazem todo ano. Em 2010, ele terminou em 16º. Em 2011, o Ryan Newman terminou em 9º. Em 2012, ele terminou em 5º. E esse ano, ele terminou na corrida em Eldora agora também, né? Todas essas foram em Eldora. E agora a corrida da Truck Series terminou em terceiro. Quer dizer, é uma evolução do Ryan Newman em Eldora, né? Mostrando que ele conhece bastante a pista e ele vem evoluindo. Quem sabe ano que vem ele não vence essa corrida, né? Então, eu queria falar, alguém viu da onde que saiu o Joey Coulter no finalzinho da prova que apareceu como o melhor piloto regular? Ele já tava andando em sétimo, em Então, nono, cara, décimo. mas sim, ele ficou Ele tava brigando. andando Bem. então, o Joe Clotter, eu acho que ele desceu junto com o Matt Crafton, se eu não me engano. Ele foi o que soube aproveitar melhor É, ele desceu, se eu não me engano, essa no linha, mais mas pra eu parte do juro que eu não final. acompanhei, eu só vi assim. Quando eu Ele vi, ele já tava no desceu. pelotão. Falei, uai, o que que tá acontecendo? E quando eu vi, na hora que deu a bandeira amarela, ele já ia largar do lado do Newman. Falei, uai, mas tá errado isso aí. Isso é uma E das coisas. chegou a dar trabalho pro Ryan Newman na relargada, inclusive. Isso aí é Chegou uma das dentro. coisas sensacionais da NASCAR. Às vezes um piloto que tá fazendo uma boa prova, tá quietinho, quietinho, ele aparece do nada no final, você fala, que esse cara, de onde que ele saiu? É, E dando outro atenção piloto pros. também que fez corrida boa também. Até para termos de campeonato, foi o Brendan Gallagher, né? Não teve problema no truque, não teve problema nenhum. Dependeu Léo. só dele na pista. Fez boa corrida e terminou no top 5. Teve um momento, na última parte da corrida, para você ver como que o Crafton tá com sorte, ele tá sendo competente, as coisas estão indo na direção certa. Teve um momento lá naquele contato do Landers lá com o Johnny Sauter, que foi o Dillon lá. Bateu o Johnny Sauter, que era o sexto, sétimo no campeonato. Bateu o Austin Dillon, que era o terceiro lá. Bateu o Jeb Burton, que era o quarto, segundo, não lembro agora. Mas os sete primeiros, três pilotos foram no acidente. Pra você ver. E foi bem na frente dele. Justamente foi no incidente do Landers, né? Que pegou o Dillon, o Sauter e o Burton ficou com a rebarba ainda, é verdade. E aquela linha que o Crafton e o Schrader estavam fazendo por dentro ali, parece que eles nem entravam no meio da pista, só por dentro, só É, por dentro, o cara. Bubba Wallace usou bastante essa linha também. Outro Do, bem é, lembrado, velho. o Coulter andou e o Bubba Wallace fez uma prova também fantástica, cara. Foi lá para trás, né? Que ele rodou, né? É. E ele conseguiu se botar de novo. É, eu não sei se já quer entrar falando de campeonato, mas então a gente falando dos pilotos regulares aí, o melhor foi o Joe Coulter, a gente teve o Galgan, Antes teve de o alongar um Peters, pouquinho, Pedro, eu o só Wallace, o queria. Crafton e o Max Gresham daí, o Dave Blaine foi nono, né? Antes de nós entrarmos já nessa parte de campeonato, logo daqui a pouco já falando do Paludo, eu só queria ouvir a opinião de vocês do David Blaine. Ah, é, cara, é perito nesse tipo de traçado, né? Ele andou bem. Eu acho que a caminhonete não aguentou. Para mim, eu acho que me deu a entender alguma coisa não. E o contato que ele teve no muro, ele pegou forte o muro, né, também. Quando ele tava brigando com o Larson, se eu não tô enganado, foi? Foi, Foi, foi, né? foi, Ele pegou o foi. muro forte. O Hornaday pegou o muro do mesmo jeito e o Hornaday teve que parar a caminhonete pra arrumar. E o Blaney não chegou de quebrar a caminhonete, mas ele pegou muito forte. E foi bem legal, foi bem interessante ver o pai e filho na pista, né? E eu esperava mais do Também Ryan. esperava mais Eu do Ryan, eu achava que ele ia esperava chegar mais do Ryan. melhor. Achava que ele ia chegar Eu melhor. esperava mais do Ryan Blaine e do Tadilo. O Tadilo pra mim ficou devendo e É, mas o muito, Tadilo muito. ele acabou pego no acidente. Então assim, não deu para mim ver até que ponto Ah, que a mesmo caminhonete assim, ficou ruim e tal, mas eu também achava que o Dylan ia ser mais fator. É, Só não vamos mesmo esquecer do. assim, mas o Austin Dillon, ele foi bater lá na volta 115, né? 116, no lá, um pouco mais pra parte final da corrida. No começo da corrida não fez nada. Desde a Ridge Mas ele Race, ele só tava ficou andando, pegando no ele. Sauder. Ele só Não, mas pegou ele no Sauder tava. na Ridge Race. Ele chegou a andar em sétimo ali, ele tinha avançado bastante. E aí, Quando ele foi a bateria dele de classificação ele não venceu, ele chegou só em terceiro. Ele ficou se Mas ele. moendo com o Sauder lá mesmo, é bem lembrado. Mas assim. Sauder foi tirar satisfação depois. Nas Hit Race, Foi eu mesmo. acho que teve muita gente que conservou quem que já tinha vaga. Vamos pegar na prova principal. Na prova principal ele estava avançando e quando ele acabou envolvido naquele acidente. Mesmo assim ele terminou na volta do líder ainda. Apesar de ter danos consideráveis na caminhonete, ele ainda terminou na volta do líder. Mas lógico, podia Oi. ter somado mais pontos. Às vezes se ele estivesse andando mais na frente, não teria. O grande perdedor mesmo foi o Johnny Sauer, que teve que abandonar a prova, que foi o único que abandonou por acidente. Que é uma prova que a gente esperava que ia ter zilhões de acidentes, e apesar de não ter, foi emocionante do mesmo jeito. John Stallion não rodou, né? Não rodou durante a corrida. Ele que rodou Não. sete vezes na quinta-feira, na terça-feira, perdão. Ele Não foi o vamos esquecer primeiro do. a rodar. Ele começou o treino livre e ele rodou em 5 minutos e estava rodando já. Não Ele e vamos esquecer Hornaday. do Timothy Peters, né, cara? Que ele surpreendeu no início da Eu prova. não sabia que ele andava tão bem na terra também, não, igual ele andou. Foi, Não, foi. foi. Terminou em É, sexto. mas. É, a bateria dele ele venceu, né? Então, sim. A bateria dele ele venceu. Sobre o Miguel, já que você tinha falado, Léo. Assim, cara, eu não tinha cobrança para fazer do Miguel nessa. Acho que de todos aí, ele e o Quiroga talvez fossem os que menos tivessem contato com esse tipo de traçado, né? Os dois peixes fora d'água e terminar na volta do líder. E Uma terminar na vez, volta. E justamente. terminar na volta do líder. Naquele oval, daquele tamanhozinho, Sem tá bater, sem fazer excelente. lambança, Tá bom já. eu achei bom demais. Para termos de campeonato, para ele foi muito ruim, mas assim, ele perdeu 3 posições no campeonato. Mas assim, ele sobreviveu, que era o mais importante, era ele sobreviver. E ficou de aprendizado, né? Mas eu acho que deve ter sido uma experiência muito bacana. E ele tá 12 pontos só do top 5 do campeonato. Para mim, eu acho que o top 5 tem que ser a meta dele no ano, cara. Porque esse já vai ser a melhor colocação de um brasileiro na Truck Series, se ele conseguir isso. E tá muito próximo de conseguir. Se ele, como vocês falam, tem o Canadá, né? Essa pista mista aqui. E digamos que ele não vai com a grande responsabilidade de ganhar no Canadá, por exemplo. Ele tá se garantindo nas outras pistas. Eu queria só. Assim, ele tem um pouco de responsabilidade para quem conhece ele, porque o cara é Isso. bicampeão da Porsche, né? Então, quer dizer, E nessa quando ele andou parte. nas duas provas que ele fez na Nation End, ele andou bem também, né? Que foi Talento. Road America e Play ano passado. É, então, talento para andar em road course ele tem. E então, querendo ou não, assim, há uma certa. Pelo menos para quem conhece o Paludo, né? Para quem sabe de onde o Paludo veio. Querendo ou não, há uma certa. Até para ele próprio deve ter isso também, né? Há uma certa cobrança para ele. Mas em termos de NASCAR mesmo, eu não acredito que seja essa cobrança que ele vai ser. Diferente um pouco do Nelson Piquet, que foi um Road America, que foi uma decepção. Agora um cara que secou o outro aí foi o tal do Blomqvist. Parece que alguém secou ele, né? Que ele Parece que ele trocou de carro com o Coulter, né? O Coulter tava andando mal no Ele nem fim. largou e já quase ficou para trás. Eu falei, uai, será que alguém que apostou nele demais aí acabou secando o cara? Não sei. É, o Pois Blomqvist é. é Ele cara. nem mostrou para onde que ele veio, o que que ele ia fazer lá e tal. Então eu fiquei meio assim. Eu espero que ele volte ano que vem, né? Porque que ele é considerado um dos ases, mas não. A caminhonete do buchinho não foi bem para ele, não rendeu legal, não. Tomara que ele não ganhe o troféu Andrew Ranger de promessa em pistas, né? Todo ano É após fazendo verdade, é. Andrew Ranger, o Léo me acompanha o tempo, tem toda a corrida após do Andrew Ranger, ele nunca, esse ano até desisti já. Eu falo, não, você, não, pode, ano passado sempre falava, não, pô, olha aquele cara do Canadá lá, Andrew Ranger correu na Champ Car, até nessa época que ele corria na Champ Car, tinha uma piadinha muito sem graça do Will Power, do Andrew Ranger, né? Power Ranger, né? Ranger. Acho que ninguém nunca fez isso. Então, bom, eu acho que Continuando. vamos falar do campeonato então. Bom, lógico, o maior, sem sombra de dúvidas, o maior ganhador foi o Matt Crafton. Ele colocou 10 pontos em cima do Jeb Burton e não houve alteração na segunda posição. Então, os pilotos que chegaram na frente do Crafton, que são regulares, foram só três, foram quatro, na verdade. Foi o Coulter, o Galgan, o Peters e o Bubba Wallace. Só esses contaram pontos. Dos demais, o Crafton abriu mais de 10 pontos. Que quem veio depois dele que tá brigando por campeonato foi o Ryan Blaney e foi o Ty Dillon. O Jeb Burton chegou em 18º. Então quer dizer assim, para manutenção do campeonato foi assim, ó, a gente esperava que ia complicar o campeonato essa prova e ela acabou colocando o Crafton cada vez mais como favorito. E agora a gente tem que esperar só a prova de. Ah, tem Bristol, né? Que é numa quarta-feira também. Tem essa prova no misto e tem Talladega, mas eu acho sim, tá muito mais fácil ainda agora a manutenção do campeonato. Pedro, eu vejo, para mim, tirando o Crafton, o grande vencedor das últimas provas para mim é Timothy Peters. Ele vem melhorando muito, muito. É muito grande diferença, 73 pontos, são duas corridas praticamente, né? Mas quem sabe Então, pode ser o eu fator pelo segundo lugar. tinha falado semana passada que o Crafton precisava começar a dar azar. Né, e os outros tinham que começar a secar ele um pouco também e ele dá azar, quebrar, bater. Só que do jeito que tá tocando aí, já tá começando a ficar uma coisa palpável para ele, né? Porque ele tem que bater logo no começo da prova, ele tem que não arrumar a caminhonete e tá, e vai. Então, assim, se arrastar muito. E o campeonato da Truck é curto, né, cara? Então, assim. A gente já tá hoje com 10 provas realizadas, né? São 22 esse ano, né? Adivinha Isso. quantos top 10 o Crafton tem? 10. Então, o que é preocupante do Crafton para os adversários dele, é como, vou falar pela quarta vez, um post que eu fiz tempos atrás, um post no meu blog lá, dos 12 anos que ele, 13, 12 anos que ele fez, 11 anos que ele correu na Truck Series até hoje, só em dois ele não conseguiu mais de 10 top 10. Ou seja, é um cara regular, ele pode não estar na frente brigando pela vitória, mas ainda mais, eu quero a opinião do Léo sobre isso, como que essa nova pontuação da NASCAR, adotada em 2011, tá dando margem para esses caras regulares. Porque, por exemplo, querendo ou não, um sexto lugar hoje, se você liderar uma volta, vale a mesma coisa que um quarto lugar, que um terceiro lugar. Esses caras são regulares, que não abandonam, tem muita vantagem nesse esquema, velho. Nessa, o Austin Dillon chegou a liderar o campeonato do ano passado da Nationwide Series. Nessa época, mais ou menos, em Indianápolis. Quero a opinião do Léo sobre isso. Essa nova pontuação da NASCAR foi bem interessante. Eu fui contra um pouco quando anunciaram essa pontuação aí, mas depois de algumas corridas eu vi que é interessante. É aquilo que a gente tá falando, você falou, Hélio. Ela vai proteger aquele cara que é mais regular e talvez desfavorece aquele cara que faz duas corridas boas, vai lá, se mata, pode até ganhar e bate, né? Porque assim, para diminuir um pouco. Eu penso que esse tipo de pontuação foi criada mais assim, voltada para a Nationwide e a Truck Series, né? Que é onde que talvez possa aparecer um piloto dominante ganhar mais corridas. Então foi uma sacada muito boa da NASCAR essa pontuação aí. E simplificou para o público, né? Agora é fácil da Isso, pessoa. é. Até quando saiu essa nota, essa notícia aí, né? Isso foi lá no Orkut, na comunidade, a Home Track, a NASCAR Home Tracks era no Orkut ainda. Isso no Orkut nós debatemos esse tema lá, eu fiz um tópico lá, nós debatemos. Aí o Caio Pérez, no, em uma das. Foi no Pre-Season Thunder ainda. Aí ele tava falando, né? Tava comentando que aquela pontuação antiga tem o torcedor que tá lá na arquibancada lá, que o cara não sabe nem quem tá liderando o campeonato, que o cara lá nos Estados Unidos, o cara não se importa pra isso. O cara tá indo pra pista pra ver, entendeu? Porque assim, era uma pontuação muito complicada. Era uma pontuação difícil. Apesar de que você pegando a tabela e olhando, era fácil de deduzir, né? Mas assim, era somava-se pontos muito complicado, ficava uma conta muito grande, bem complicada. Aí o Caio Pérez falou que essa pontuação seria justamente para isso, para o público entender um pouco mais como funciona a pontuação, como é a pontuação, o que o piloto está fazendo corrida a corrida. E hoje o fruto disso daí é hoje, né? O que nós vemos hoje na NASCAR. Né, o Léo, pulo consegue. Oi, pode queria só falar. mais uma pergunta. O Pedro também pode opinar sobre isso, já dando o gancho que ele for falar depois que você terminar. O que vocês acham da NASCAR adotar uma pontuação para pole, um ponto na pole? Eu acho que seria bem interessante e os qualifies seriam, digamos, mais. Ia ter mais tensão envolvida. Eu acredito que a NASCAR não adote isso, mas seria uma boa ideia. Uma pole. Um ponto, pelo menos, um pontinho que, querendo ou não, pode ajudar lá na frente. É, a ideia é boa, sim. Eu acho válido também, eu acho válido. Eu acho interessante. Porque ficou uma coisa meio. Bom, é porque talvez é interessante para ver, para incrementar o classificatório, mas assim, a gente sabe que no final das contas o classificatório não tem tanta importância em termos de posição de largada. Então, quer dizer, assim, um ponto seria interessante, porque ia forçar os times a quererem brigar mais. E isso aí pode definir um campeonato, né? Mas E até para audiência na TV, né? também. Para ter Mas um. assim, só vai mudar isso, mas pode definir um campeonato, por exemplo, a pole. Então, sei lá, Só que interessante, até um. lógico. Só que até, só que até um meio que um probleminha, né? Pelo menos a Nationwide na Truck Series, com os Cup Drivers mesmo correndo a lá e a cá, pode roubar o ponto Talvez isso Então. dificulte mais, né? Mas, pelo menos, eu acho que é uma ideia a ser, pelo menos, testada, porque. Querendo ou não, num chase da vida, você conseguir ter duas poles, uma pole aqui pode ser fator lá na frente. É, você coloca aí, ó, vamos supor, coloca um, coloca aí, ó, você fez 5 pole. Aí você liderou 5 corridas, pelo menos uma volta, né? Oi, coloca aí 10 pontos, né? É É isso 10 mesmo. pontos, é 10 É isso pontos mesmo. que você Dois. ganha. Ô, Léo, quando o cara larga, ele recebe a bandeira de largada, a bandeira verde, ele já anota um ponto? Não, Já. não. Ele anota quando, porque na verdade a volta que recebe a bandeira verde, ela abre, é aberta a primeira volta. Ela é a volta zero, entendeu? Então ela não vale. Ela Ela não não vale. Só vale. vale a Só primeira. vale Ah, na hora tá. que ele completa a primeira volta. Então por isso que o cara que é o pole, ele não marca um ponto. Ele pode não tomar o ponto de bônus. Entendeu? Só se ele completar na frente a primeira volta. É, tem que completar a volta, isso É, mesmo. porque a volta é zero. Na hora que dá a bandeira verde é a zero. Aí que aparece um lá, é que abriu a primeira volta. Só quando ele completa. Que é completada a primeira volta que conta o ponto. É, Então, isso aí mesmo. porque senão, seria a mesma coisa do cara o pole já ter direito a um ponto. Mas não é não. Na verdade, ele tem que completar a primeira volta na liderança. Senão não vale o ponto. É, Perfeito. tanto é que a liderança mesmo, o cara só consegue se ele cruzar a linha, se ele cruzar a linha primeiro. É, a Né? pole só dá o direito dele acelerar primeiro na hora que dá a bandeira verde. É, se ele dá a volta completa inteirinha, e na hora que chegar e cruzar ali, o cara ultrapassar ele já não. Ele é o pole, mas não liderou nem a primeira volta. Não, não fica com a A vitória. pole não vale nem uma caixinha de Coors Light, né? Ele só ganha Vale, a caixinha de Coors Light vale. Vale? Vale, Ah, vale dinheiro, vale dinheiro, vale, vale o chequinho. vale. É. Vale o chequinho. Se eu não me engano, o chequinho de 10 mil dólares. E a participação no. Porque uma coisa. Eu não sei se a Corsa é da mesma empresa que a Budweiser era, né? Mas seria uma coisa meio estranha, né? Imagina o cara ganhar Não é. Não é. a pole da Kaiser pra correr na corrida da Brahma, velho. Mas Ia ser engraçado. é o que está acontecendo hoje no momento. É, realmente está acontecendo desse jeito aí. Por isso que a Budweiser saiu fora do shootout e foi para os duels. Para não ter esse conflito de Porque o cara você ganhava. ganhar. Ah, o prêmio de pole da cerveja Coors para correr no, na Na corrida da Budweiser. Budweiser. Por isso que a Bud pagou mais um pouco para tomar os duels do Gatorade, no caso. Agora é Budweiser do. Exatamente. É, mais alguma coisa sobre Truck ou vamos finalizar sobre o evento de Eldora que foi fora de série? Por mim tá perfeito. Vamos esperar a Fechado, próxima né? corrida. É, Então, só volta em pouco, não? eu queria fazer só dois destaques antes de fechar. Peraí, Léo, Rapidinho. uma coisa. Peraí, rapidão. Vocês ouviram falar se o Todd Bodine vai correr no Truck 30 da Turner? Ouviram falar? Eu vi um boato aí, Cara, mas. olha, eu tava hoje, eu fiquei meio à toa hoje o dia inteiro e eu não vi nada, cara. Léo? Eu também não ouvi falar nada, não. Eu não acho Beleza. impossível, eu tava vendo uns negócios de patrocínio dele hoje no Twitter e tal, mas não É, ele sei. caçar ele acha patrocínio, pode ser que ele volte assim. Sim, não, não é Ó, ó, ó. impossível. Ó, só mais uma coisinha, né? Bodine no Truck 30, onde ele foi campeão, né? Daí Fez um monte de vitória na Truck e é Series. um truck bom, né? E ele sabe guiar, né? E outra coisa, o Mike Ilman, que era o chefe de mecânica, ele trabalha na Turner atualmente? Cara, eu acho que não. Porque até quem foi. Deixa eu ver, deixa eu lembrar. Quem foi crew chief do Ryan Newman foi o Chris Carrier ontem. Eu E não o Slade sei. Owens estava com O coisa. É, Larson. quem? Mas pode até ser, não sei, uma reparceria sendo feita. E no truck dominante do ano, que é o truck que mais liderou. Liderou. Deu voltas, né? E eu acho que o problema do Bodine naquele truck 13, como a gente viu outros pilotos andando nele, o próprio Frank Kimmel, que não é nenhum Zezinho, não é ninguém da vida, não é um truck forte, é o terceiro time da Thor, que não tem tanta força. Quem sabe, eu acho que o problema do Bodine era muito parecido com o Kurt Busch tinha na Phoenix. Aquele cara que é de um nível muito alto, só que anda, o estilo de pilotagem dele acaba deixando um truck ruim, digamos, para raio de acidente. Sabe, ajuda-se muito, muito agressivos Entendi. assim. É, fica sujeito a bater, né? Não, eu Isso. entendo, eu entendo. Ô, Leonardo, então pode passar seus destaques aí que você tá querendo mandar. Então, os dois destaques é rapidinho. É o Peters, né? O Timothy Peters, né? Que ele só para reforçar aqui, desde Charles na corrida 5, que ele estava lá em 16º no campeonato, ele veio crescendo, crescendo, crescendo, crescendo. Atualmente agora ele é o quinto colocado, né? O quinto ou o sexto? Ele é o sexto. Agora atualmente Sexto, mas agora. sexto, mas está empatado com o Sauer. É, então, De pontos, ele é que o tá Sauer empatado. tem 2 vitórias, né? É, o 73 desempate é pontos. a. O desempate é a vitória, né? Por isso que o saldo é o quinto. Mas assim, ele veio lá de 16º, agora ele já tá em quinto, sexto, né? Tá embolado ali agora, já. O título tá longe ainda, tá bem longe do título, mas também não é impossível, né? E o outro destaque também foi o Brandon Gallagher, que fez uma boa corrida, conseguiu o top 5 lá, que permitiu a ele, né? Que não quebrou, e mostrando que quando o equipamento não deixa ele na mão, ele faz boa corrida. Então ele terminou a corrida em quinto, fez mais um top 5 para ele. E top 5 ajudou ele bastante, que ele subiu de nono agora e voltou para a sétima posição. E espero que ele consiga alçar novos voos aí. E para fechar o Dora, foi uma corrida fantástica. Perfeito, então. É isso aí. Bom, então nós vamos encerrando agora o bloco da Truck, onde nós falamos de Eudora. E a gente vai voltar com o último bloco dessa sétima edição, que vão ser o bloco de pergunta, que tá mais magro que o gato do Hélio. E aí a gente vai dar os palpites também para Indianápolis. Singing sweet home Alabama all summer long. Catching wall out from the dock, watching the waves roll off the rocks. She'll forever hold a spot inside my soul. We blister in the sun, we couldn't wait for night to come to hit that sand and play some rock and roll. While we were trying different things, and we were smoking.